aceitá-la, continue na linha após a identificação. Salve, salve, rapaziada! Boa pra nós, foi mal aí a ligação a cobrar, tá ligado? Nós é pobre e louco, de lá do Japuí. Só tô aqui pra avisar pra todo mundo ligar pras amigas, ligar pros chegados. Que conspiração caçada chegou e tá tudo conspirado, caralho! Salve! Salve, salve, família! Conspiração Caissara tá no ar, vem! Vem, vem! Liga pras amigas e pro chegado. O toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. O toca diz que o baseado. Oh, oh, liga pras amigas e pro chegado. O toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. Traz skateboard, o toca diz que o baseado. Liga pras amigas, joga fundo na piscina. Seis doses de caipirinha, já tão tudo sem calcinha. Prende lá marihuanita, derracou na mirra. Fomos para estrangeiro, de peso que aqui já não tinha. Saí de manhã, fui para Amsterdã. Tenho os pega no cancã, deixa a ponta pro tio Sam. Plant de maçã, mó style no divã. O cheiro da maconha se mistura com o gudangarã. Rimando em braille pros surdos que tão no baile. Sem maldade, deixa um salve, papo é reto, sem massagem. Prosperidade, os meus parceiros de verdade. Os netas que se acham contânea de humildade. Liga pras amigas e pro chegado. Chamou mouse beat porque eu já fui ligado. Tô preparando meu drink, fumando um baseado. Pode colar com certeza, o pico tá bolado. As caixas já tão ligadas, beat batendo alto. O Caissara tá no palco, tomando de assalto. Mandando um free pesado, vários versos improvisados. De canto passando mal, tão bondido recalcado. Querendo fazer calor, mas geral já tá ligado. Sou tudo Zé Povinho, pau no cu e arrombado. Prefiro meus aliados fumando o mentolado. Depois de tanta fumaça ficam desorientados. Fazendo rima chapado, o pico dominado. Conspiração Caissara só no flow alucinado. Ambiente legalizado, já tá tudo enfumaçado. Chega meu parceiro que tá tudo conspirado. Liga pras amigas e pro chegado. Os toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. Os toca diz que o baseado. Oh, oh, oh. Liga pras amigas e pro chegado. Os toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. Tempo passa devagar. Mesa tá cheia de rachis. Só na session de skate. Mas eu continuo isso. Só os 13 viajando. A fumaça é o disco. E os beat dominando. Break som e serva. Completar a noite. Rola o som e muita erva. A roda de improviso. Os Caissara convocado. Fumaça toma conta. Toma ceia de assalto. E agora só tem filho. E a maconha tá acabando. E a base cair. Eu sigo improvisando. Olho deu uma pesada. Já tô contando os minutos. Quando eu já tô borracha. Severo vem com charuto. Noite terminando. A última engasopada. Nosso drop de cachaça. Hoje não vai ser em casa. Chega as amigas. Convoca os aliados. Traz as beijo baseado. Vai rolar o churrasco. Pega o skate. Vai gostar no mini rap. Ele tá sem corrimão. Mas os mano aqui é três. Só maluco consciente. As brisas são envolventes. Vai de back. Com vilão. Não encosta com a gente. O churrasco vai rolando. Muita brejo e muita erva. Estrago no skunk. Fiquei numa sequela. A garota mais bonita. Fico olhando e me dá brecha. Gosto nas ideias. E pego o WhatsApp dela. E logo a capela. Mando uma rima pra ela. Toda patricinha. Eu pobre louco da favela. Vou continuando a improvisar. Mandando aquele salve pra família do Osmar. Chamei o Luciano e o cabelo pra rimar. Mas se clica o rastamento. Pra todo mundo conspirar. Liga pras amigas e pro chegado. Traz o skateboard, os toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. Traz o skateboard, os toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. Traz o skateboard, os toca diz que o baseado. Liga pras amigas e pro chegado. Traz o skateboard, os toca diz que o baseado. Liga pras amigas, liga pro chegado. Traz o skateboard, os toca diz que o baseado. Liga pras amigas, liga pro chegado. Traz o skateboard, os toca diz que o baseado. Liga pras amigas.